Rafael Mix, mandando muito som pra você ouvir e dançar. Mixando ao vivo é bem melhor. Eu quero com você. Ai, já me sobe um calor. Viver momentos mágicos, momentos de amor, momentos que façam marcar as nossas vidas. Dance comigo, fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Quando a festa começou, eu estava tão triste. Agora com você, a alegria existe na minha vida. Dance comigo, fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Dance comigo, mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Grave o seu CD com quem entende do assunto. DJ Rafael Mix. Estúdio Mix Produções e Eventos. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as vitórias e bênçãos que o Senhor nos dá.